esquerda. Vento vai pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. Local, e o vento vai, me leva pra direita. Vento vai, me leva pra esquerda. Vento vai pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Então apagou. E o balão que vai descendo, meu irmão. Tá descendo que aflição. E o remédio pra acabar com essa aflição é acendendo o maçarico, meu irmão. E taca fogo, taca fogo, taca fogo, taca fogo, taca fogo. Tá esquentando. Taca fogo, taca fogo, taca fogo, taca fogo, taca fogo. Hoje balão, hoje balão. Te acabo contando a história que balança o coração. Enchendo de emoção nessa dança muito louca que sacode o povão. Vou de balão, vou de balão, que acabo contando história que balança o coração. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo de emoção nessa dança muito louca que sacode o povão. E o vento bate, me leva pra direita. E o balão que vai descendo, meu irmão. Tá descendo que aflição.